esta noite eu cocei tanto, sozinho, sem ninguém. Uma pulga todo mundo coça, uma pulga todo mundo tem. Por isso eu coço sozinho e sinto-me muito bem. Eu catei a cama toda, sozinho, sem ninguém. Uma pulga todo mundo mata, uma unha todo mundo tem. E se as pulgas dão saltinhos, eu dou saltinhos também. Será irritação? Não é, não, senhor. Fará comichão? Você é o amor. Respondam então, por que razão a pulga só para mim vem? Você tem o destino da lua, a todos encanta e não é de ninguém. Ai, eu tenho que gramar a pulga, que em todos rabeia e não é de ninguém. Será irritação? Não é, não, senhor. Fará como chão. Você é o amor. Respondam então, por que razão a pulga só para mim vem? Você tem o destino da lua, a todos encanta e não é de ninguém. Ai, eu tenho que gramar a pulga, que a todos enrabeia e não é de ninguém. E não é de ninguém. E não é de ninguém. Não, tem que ser de alguém.